Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Augusta Perangusta Alfa, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para revirar sua cabeça? Está pronto para remexer suas bases? Então venha ser um Alfa que expõe sua vida no Facebook para todos verem. Afinal, hoje nós vamos falar sobre um filme que fala sobre expor a vida, mas ao mesmo tempo que você está expondo a sua vida, você está preso a uma vida de mentira. Olha que coisa linda que eu falei, gente. Coisa mais bonita. Aplausos. É Matrix isso? Exatamente. Olha aí. Vamos falar sobre Matrix hoje. Inclusive, essa é uma referência ao episódio do MisturaCast, do meu antigo podcast MisturaCast, que eu vou dar um jeito de deixar na postagem para vocês escutarem também, para vocês baixarem, né? Para vocês escutarem, eu vou deixar esse episódio aqui, mas para vocês baixarem também, eu vou deixar um episódio do antigo MisturaCast, onde a gente fala justamente também sobre o show de Truman e aonde a gente fala sobre essa questão de estar na Matrix. Fala um pouco, mas fala. Bom, antes de mais nada, vocês já viram e a gente vai falar sobre o show de Truman, um dos melhores filmes de Jim Carrey, um dos melhores filmes já feitos, que tem uma filosofia por trás do filme, uma mensagem que nos leva a pensar muito. É um dos melhores filmes, é um filme melodramático, né, a gente pode chamar assim, de 1998. E a gente vai explorar um pouco as nuances desse filme, o que que esse filme nos traz. Nossa, eu tava na oitava série ainda, 98. Jesus. Olha só. Eu era virgem ainda em 98. Ah, eu tava na alfabetização, mas eu vim assim muito depois. Bom, estamos aqui com o nosso Alfa Marche, como sempre, mas primeiro eu não vou apresentar ele, claro, eu não vou fazer essa desfeita com a Mariana. Primeiro eu irei apresentar a Mariana, primeiro porque ela é uma mulher, isso é ser gentil e educado com as mulheres e cavaleiros. Faça elevar! Cavaleiro, olha, faça elevar! Solta um cavaleiro, é cavalheiro. Agora tá certo, tá certo? Certíssimo. Mariana, lá do podcast Galleycast. Mariana, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite e eu fico muito feliz por vocês não terem perguntado em que série eu estava em 1998. Olha só, que coisa legal, gente. Em que série você estava em 1998? Não, você acabou de dizer que você é um cavalheiro, você não me faria essa pergunta. Ah, mas a Mari deve ter no máximo 18 anos. Mas sabe como é, né? A gente sempre tem que chamar a audiência, né? Fazer de tudo por isso. Ah, mas a Mari tem no máximo 18 anos, não tem problema. Aham, 18, né? Comecei a voar com 11, aham. Mariana já participou de um podcast aqui, como ela tem um podcast que fala sobre aviação, mais especificamente sobre o trabalho das aeromoças, trabalho das comissárias de bordo, ela já participou do podcast falando sobre quem era o pai da aviação, que na realidade a gente não descobriu quem era o pai da aviação, e a gente colocou ainda mais pais da aviação no meio negócio. Exatamente, eu trouxe mais. É, a Mariana veio para confundir, não para esclarecer. Pois é. O Alfa Master, o Andrigo, está aqui também. E aí, Andrigo, tudo certinho, cara? E aí, galerinha do AlphaCast, aqui quem vos fala é novamente eu, Andrigo Cremiato. E eu não sei até hoje se eu prefiro Matrix, ou se eu prefiro o show de Truman como a minha realidade artificial mais querida. Mas aí tem uma diferença, Matrix é uma realidade artificial que acontece de verdade, naquele mundo de Matrix. Não, mas é. Mas a premissa é a mesma. Na verdade, a premissa é a mesma. Tudo isso é Kierkegaard, tudo isso é Nietzsche, tudo isso é existencialismo. Olha só, rapaz, hoje. Sabe que hoje o podcast vai ser profundo. Por favor, coloquem seus monóculos, porque hoje o negócio vai ser profundo aqui. Olha só, coisa boa, hein? E merda. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse filme bacana que é o Show de Truman, com esse astro bacana que eu gosto muito, muitos não gostam, mas eu gosto, e é o Jim Carrey. Simbora! Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Primeiramente, eu quero perguntar aos convidados, na realidade, a convidada, quando, em que época e em que situação você assistiu o Show de Truman? Ah, eu já morava no Japão na época, né? Só que, vamos ser bem sinceros, em 98 a internet ainda estava começando, então pra você assistir filmes com legenda em português, eles tinham que vir do Brasil, né? Então, eu, na verdade, eu acho que eu fui assistir o Show de Truman depois do Matrix, inclusive. Porque o Matrix, como saiu naquela época, 99, e assim, foi aquele estouro, aquela moda, vamos dizer assim, porque tudo era Matrix, acabou sendo mais fácil o acesso do Matrix antes do Show de Truman, mas eu assisti por volta de 2000, eu tinha 17 anos, aí agora respondo sua pergunta. E sim, eu já morava no Japão. E como que fala Show de Truman em japonês? Você tá de brincadeira. Truman Show. Não, é engraçado que eu tava revendo o filme, né, pra pauta. Tem aquela família japonesa, né, assistindo o Truman Show. E assim, tá muito terrível o jeito que tá escrito em japonês na parede. Gente, que letra mais feia. Mas, enfim. Olha só, Mariana, qualquer dia vai participar aqui falando sobre algum tema relacionado ao Japão, gente. A gente vai falar aqui. Pode chamar. E ela vai cantar pra vocês, porque ela sabe cantar em japonês. A rainha do karaokê japonês. Andrigo, nos diga, quando foi que você assistiu pela primeira vez o Show de Truman, esse filme? Cara, pra ser sincero, não tenho certeza, porque acredito eu que nos jovens ali, anos 2000, 2001, a gente era um consumidor ávido das populares locadoras de vídeo, né? Uma coisa que a juventude hoje desconhece como é que funciona, né? E creio eu que deve ter sido num desses finais de semana idílicos, no meu videocassete de quatro cabeças de gravação, que eu devo ter atingido esse clássico da... Só um parênteses aqui, né? Naquela época, se ele falasse meu videocassete de quatro cabeças, isso pra daquela época a galera olhava, nossa, cara, chutei dinheiro. É hoje em dia, né, ele fala isso, oi? O quê? Hoje em dia é Blu-ray, Andrigo. Não, nem Blu-ray, na verdade, assim, hoje em dia eu desconheço alguém que tem Blu-ray, DVD, alguma coisa, tudo Netflix, né? É, inclusive eu revi o filme hoje no Netflix. Netflix. É, isso é uma boa indicação, tem no Netflix esse filme. Não, eu também. Eu tava assistindo até agora, eu também. Vamos indicar mais o Netflix, quem sabe a gente também ganha uma assinatura vitalícia aí, né? Olha só. Oh, com certeza. Bom, e eu também não lembro muito bem quando eu assisti, mas eu lembro, eu assisti na época em que eu estava procurando novos filmes do Jim Carrey, e até então eu tinha assistido só filmes de comédia do Jim Carrey, né, que todos conhecem, Mentiroso, enfim, todos os filmes de comédia. E aí foi na época que eu descobri que o Jim Carrey, cara, ele é um ator, ele é um bom ator, porque ele não só faz comédia, ele consegue fazer muito bem um drama também. Foi naquela época que eu assisti Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, Cine Majestic, né, que é com ele também, e o Show de Truman, que na época quando eu assisti eu pensei que era uma comédia, mas depois eu vi que era mais uma dramédia, né, como chamam. Então foi nessa época assim que eu assisti o Show de Truman e eu gostei muito da pegada do Show de Truman. Na época, claro, eu não tinha essa noção da mensagem que o Show de Truman tinha, e depois de muito tempo que eu vim assistir novamente eu peguei essa, realmente, a mensagem do filme, mas foi por aí nessa época. A questão é que a gente tem em mãos aqui um grande filme, né, cara, um filme que conversa muito bem. E assim, eu não sei dizer ao certo se ele é um filme que se torna temporal, se ele é um filme que ele se torna datado em alguns aspectos, mas eu sei dizer que ele é um filme que ele ainda consegue conversar muito bem com certas situações e talvez com todas as situações neles apresentadas hoje em dia, né? E aí a gente pode começar aqui, como vocês viram o nome desse episódio, é o Show de Truman. Truman, um show da vida em três atos. E por que três atos? Porque eu, fazendo a pauta, eu consigo dividir aquele filme em três atos, que é o primeiro ato, Inocência, segundo ato, Descoberta, e o terceiro ato, Libertação. Então vamos começando aqui pelo primeiro ato, o ato da Inocência. Bom, o ato da Inocência já fica bem na cara, é aquela pequena parte do filme onde a gente tem um Truman ainda que não sabe quem é ele, não sabe o que acontece ao redor dele, ele não sabe que aquela vida é fictícia, é mentirosa, e a gente tem aí, já começa com um grande impasse, né, cara? Ele está vivendo uma fantasia da sociedade perfeita. E aí uma coisa que quem conseguir baixar aí, MisturaCast, o episódio do MisturaCast que eu vou deixar para todos escutarem, o do meu antigo podcast, tem uma certa questão nele que eu aponto, que é o seguinte. seguinte, parece que fora da redoma, tem uma grande redoma, quem assistiu o filme sabe, fora da redoma a gente tá no tempo normal que as coisas estão acontecendo, parece ali anos 90 realmente, né, 98 por ali, mas dentro da redoma, eu não sei vocês, e é isso que eu quero lançar agora pra vocês, a gente começar a discussão, parece que ele vive em um mundo onde tá meados ali dos anos 50, anos 60, e isso fala muito da questão daquela vida da sociedade perfeita, entre aspas, que é o que? É aqueles meados justamente dos anos 50, finalzinho ali, que era uma sociedade mais resguardada moralmente, uma sociedade que tinha muitos, como é que eu posso dizer, preconceitos também, mas muitos também eles se resguardavam muito de certas situações que hoje em dia não se resguarda. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso também no filme, Mariana. O que ficou muito mais claro revendo o filme agora também é que no começo, quando ele ainda tem aquela inocência, é mais notável como que o cotidiano dele se repete. Você até nota isso com a trilha, né? Que assim, todo dia quando ele ia comprar o jornal, tocava a sonata para piano número 11 do Mozart, né? Que em inglês, uma das partes dela é chamada de Turkish March, né? Não sei se em português também fala Marcha Turca ou o nome original talvez seria Rondo Ala Turca, mas enfim, aquela música em piano. E aí após ele começa a perceber mais coisas, você percebe menos repetições na trilha ou na maneira que certas ações deles, e outras coisas ficam mais escancaradas, tipo as propagandas, né, que a esposa dele faz durante o filme, que fica muito hilário. É, na verdade eu acho que esse filme ele foi muito montado, principalmente essa parte da inocência, pra realmente retratar essa mesma questão da Matrix, né? É você se questionar, pô, mas se o cara tá numa redoma, se o cara tá num mundo artificial, digamos assim, regido por um deus superior que está fora daquela redoma, basicamente ordenando os atos, por que que eu também hoje não posso estar vivendo numa redoma chamada Planeta Terra, onde os extraterrestres estão nos guiando pra onde eles querem lá no showzinho de TV intergaláctico deles, entendeu? Então, isso passa muito por uma questão existencialista, por uma questão de você pensar, afinal, o que que é o sensível, o que que é o inteligível, o que realmente é real, né? Que é a questão que a Matrix levanta também. Bom, é interessante o que a Mariana falou, ela apontou pra um aspecto do filme, que é um dos aspectos que em todo filme contribui, né, pra trazer a mensagem do filme, que é realmente a trilha, e eu realmente não tinha percebido isso, juro, eu não tinha percebido essa questão, e olha que eu gosto muito de escutar a trilha, mas realmente nesse filme eu não tinha percebido essa questão da repetição. Não é que você não percebeu, é que você não tem cultura suficiente pra analisar, não é que nem a Mariana. Mariana é uma pessoa culturada e letrada. Não confunda as coisas, eu não sabia, eu não sei na realidade quem é que fez ou que trilha é, ou enfim, quem é o maestro, mas é perceptível a repetição, né, Andrigo? Pelo amor de Deus. Não, é que a gente não tá acostumado a ter convidados tão ilustres assim, tão... de tanto garbo e elegância. Também não sabe assim. Quem foi que fez a trilha de Star Wars. Olha aí, não sabe, tá vendo? Todo mundo sabe, mas você não sabe. O John Williams lá. Ah, você exatamente, sabe. Eu ia falar. Ele falou o nome antes do que eu, o John Williams, que também fez a trilha do Super-Homem. Do Super-Homem. Aqui, de 1970 e bolinha ainda com... Ah. Não, e é muito interessante essa questão realmente da repetição da trilha, porque ela contribui muito. E em diversos momentos, você vê que a trilha ela mostra até o que está sentindo ou o que está se passando dentro da mente do Truman, né? De certa forma. Se ele está eufórico, se ele está triste, se ele está pensativo demais. E vai até além até do gestual e etc. do Truman. E aí nessa primeira parte da inocência, a gente tem, como estamos falando aqui, essa questão da sociedade perfeita, em que tudo está perfeito demais, né, cara? Tudo tá encaixadinho, bonitinho. E até então, o Truman não se incomoda com isso. Ele começa a se incomodar quando ele começa a perceber algumas coisas, alguns erros, alguns sinais. A gente vai mais à frente falar sobre isso. Mas a Mariana citou uma coisa bem importante, que é uma das questões aqui, um dos pontos que a gente vai analisar, que é o que acontece muito hoje em dia também, que é o chamado ao consumismo. E você falou, né, Mariana, que em diversos momentos, os caras encostam ele assim numa parede lá, né, tem um anúncio lá, aí a mulher dele mostra a faca, não sei o que, nova faca, corta tudo, não sei o que lá, precisamos comprar um novo corta-gramas, que é não sei o que lá, de que marca. Da marca X, exatamente. Da marca X. Que é justamente o que acontece hoje em dia. Hoje em dia, vocês não acham que... Até pouco tempo atrás era muito, mas hoje em dia ainda acontece que a televisão, as propagandas, elas ditam, a moda, ela dita muito o estilo de vida das pessoas, como as pessoas ela deve se portar. Porque vemos e convenhamos. Vamos dar um exemplo de um celular. Cara, eu não acho, na minha opinião, eu não acho que é obrigado uma pessoa a trocar de celular todo ano ou a cada 6 meses, entendeu? Eu não acho que é obrigado, eu não acho que isso é uma necessidade tão grande assim. Vai de pessoa pra pessoa, mas assim, muitas vezes, na maioria das vezes, essa pessoa quer trocar ou por... quer se enturmar com um certo tipo de grupo, né? Que é necessário ter aquele tipo de celular, enfim. Ou quer seguir a moda, enfim. Diversos tipos de motivos. Vocês não acham que hoje em dia o consumismo, ou a moda, as propagandas ditam muito o estilo de vida das pessoas? E as pessoas mesmo, elas não procuram ditar o seu estilo de vida, aquilo que vão fazer bem a elas? Na verdade, essa questão da propaganda, ela é muito uma crítica, né, velada a essas propagandas que são inseridas em novelas, são inseridas em Big Brother, são inseridas que já era uma realidade americana muito antes, na verdade, o Big Brother virar realidade aqui no Brasil, né? Então, nesse ponto, até o filme, na verdade, não foi profético. Ele tá fazendo uma crítica mesmo, velada, a esses primeiros Big Brothers, esses reality shows, que já tinha esse marketing, não sei como tem um nome específico pra isso, é marketing inbound, alguma coisa assim, que é o marketing que não é feito diretamente, ele é feito através do personagem usando o produto. Isso aí se chama product placement. Isso, product placement, exato. Realmente tocando nisso que no que o Mark está falando em relação de se encaixar num grupo, etc. Pros ouvintes que já tiveram a chance de ouvir, obviamente sabem que eu sou comissária de bordo. Pelo fato de eu ter uma rotina bem mais louca de qualquer pessoa que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, obviamente, são comissários de bordo no trabalho. Obviamente, só lido com pessoas que voam, né? Eu não tenho uma rotina, assim, de lidar com pessoas de diferentes mercados, por exemplo. É muito comum, todo ano, quando lançam um iPhone novo, sempre tem a galera, eu tenho que pedir voo pra Nova York pra comprar um iPhone novo, sabe? E às vezes, quando você vê uma pessoa, assim, que não tem um smartphone, os comissários ficam todos, nossa, mas você não tem um smartphone? Como é que você vive sem esse tipo de coisa? E é tudo cobrança do grupo, porque, sinceramente, eu não vejo diferença da pessoa ter ou não ter. Se ela tá bem sem um smartphone, problema dela. E realmente isso, cara, realmente isso, Marina. É uma cobrança muito grande, às vezes, de um grupo, quando realmente você não necessita daquele determinado objeto. Você não precisa daquilo. Não, mas agora eu tenho que frisar uma coisa que vocês dois, muito pouco provável que saiba, talvez através de namorada ou de esposa, sei lá, mas pra mulher a cobrança sempre é maior. Ah, porque você não tem tal bolsa, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, maquiagem, etc. É muito. Se você quiser, uma dica pra quem quiser abrir negócio aí. Se você quiser abrir negócio, você tem que abrir qualquer tipo de negócio que venda coisa pra mulher, porque mulher acaba consumindo muito mais do que homem. Quer dizer que tem isso mesmo, Marina? A cobrança é maior pra vocês, porque... Com certeza, porque pra homem, normalmente, o que é a chamada ao consumismo pro homem? Ter um telefone, ter um carro, tudo bem. Às vezes são coisas mais caras, mas... Certo. O problema da mulher, eu acho que o consumismo da mulher tá muito ligado também às aparências. Cabelo, unha, maquiagem, essas coisas que vocês não entendem. Então eu não vou nem ficar me delongando aqui pra não matar os ouvintes de tédio. Andrigo, tá vendo? Vamos cancelar aí as 89 assinaturas que você tem de sites pornográficos, né? E, por favor, vamos parar de consumir aí. 89 assinaturas de sites pornográficos? Pelo amor de Deus, é tudo de graça, Marcos. Xvideos, Xhamsters. Não precisa assinar porra nenhuma disso. Voltando à pauta da inocência, que a gente tava falando de inocência, a gente foi parar em pornografia, não sei como. Depois o Marcos fala que eu que sou o pornográfico aqui do AlphaCast, né? É sério mesmo que vocês não vão falar nada da questão do existencialismo? Vocês não acharam que esse mundo criado é muito parecido com o mundo de Matrix? Há paralelos muito claros lá entre o Neo e o Truman? A gente vai, calma. A gente vai chegar lá. Estamos ainda na questão dele de descobrindo o que está acontecendo naquele mundo. Ele começa a descobrir aos poucos. No meio daquilo tudo tem a questão de que ele é sempre enganado. Na verdade, ele passa por um jogo psicológico, digamos assim, desde criança, e o mais estranho disso tudo é que se você for analisar friamente, todo esse jogo psicológico e toda essa situação criada por Truman, ela é extremamente factível. Ela é uma coisa que pode acontecer. Se você pegar uma criança desde o começo e falar pra ela desde os 2 anos de idade que ela não pode passar naquele rio, porque naquele rio ela vai morrer, morrer, ela não, nunca vai passar daquele rio. Se você foi bombardeado por anúncios igual ele era de avião caiu hoje na tal lugar, ele não queria voar de avião porque ele tinha medo de voar de avião. Então, psicologicamente, esse filme é um thriller fantástico, porque é extremamente factível essa enganação que ele é passado, né? Esse mundo artificial, esses medos artificiais que ele tem. Não, e não só isso também, o jogo psicológico é contínuo, porque logo na cena de abertura do filme, quando cai aquele holofote, logo em seguida no rádio, a próxima cena já fala, tá, uma aeronave sobrevoando a cidade hoje e derrubou uma peça, o que é muito pouco provável de acontecer, mas é só pra continuar convencendo. É, aquela cena realmente, eu não entendi o que que eles queriam simular uma peça do avião que caiu, é não, isso? Não, é porque na cena cai um dos holofotes que ele funciona como, ele fica no alto da redoma, e a redoma tá essa funcionando como dele, o céu ali. É, e aí tem a luz do dia, né, não sei o quê. Aí esse holofote cai, e aí ele, olha, sabe o que é aquilo, e no rádio, todo dia quando ele vai ao trabalho, ele escuta rádio do carro. E aí a galera lá do reality, pra enganar, né, pra disfarçar, pra ele, que ele não desconfie, diz que, e hoje você que, não sei o que, de avião, peças de avião estão caindo, não sei o que. Cara, isso é muito surreal. O cara diz numa boa, peças de aviões estão caindo, ainda bem que ninguém morreu. E vários outros detalhes também que vão explicando, enfim, essa maneira do pessoal da televisão enganá-lo. Quando ele vai comprar o jornal também, todo dia, quando, se vocês repararem, tem um cara lendo jornal na banca, a manchete principal do jornal é diferente também, pra justamente combinar com os fatos estranhos do dia anterior. Pois é, ou com aquelas dúvidas que ele começa a ter, com aquelas coisas que ele começa a pensar que pode fazer com que ele descubra toda aquela armação. Por exemplo, a questão que é quando ele encontra aquele ator que fazia o pai dele, e aí no outro dia no jornal o cara tá lendo, né, e tá mostrando que, não sei o que, os mendigos estão sendo tirados. É, fazer uma limpa, exatamente, a cidade, a caça dos mendigos, uma limpa dos mendigos, alguma coisa pois assim. Pois é, muitas coisas ali acontecem pra tentar impedir com que ele comece a descobrir, mas na realidade tudo isso faz com que ele comece a realmente desconfiar. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. E aqui a gente chega ao segundo ponto, que a gente falou muito sobre essa questão de enganação, e aí a gente puxou para essa questão de as coisas começam a dar errado. A primeira coisa que começa a dar errado, e aí a gente entra no segundo ponto, no segundo bloco, que é o bloco da descoberta, e a gente tem uma primeira coisa que dá errado, que é aquele holofote caindo, que a gente já falou, mas até então ele não tem aquela desconfiança total das coisas. Ele começa realmente a ter uma desconfiança maior a partir do momento em que dá aquela interrupção no sinal do rádio, que ele começa a escutar, na realidade, o ponto eletrônico dos produtores do show, falando, ele tá indo por tal rua, ele tá indo por tal rua, ele sei o que, tá indo por aqui e tal. E ele, ué, sou eu. E aí, de repente, não sei o que, ele tá escutando, aí faz aquela microfonia, né, todo mundo para. Aí, ali, ele começa a ter um ponto de dizer assim, cara, tem alguma coisa errada. E a primeira coisa que ele tem em mente, que tá acontecendo, é que ele está sendo espionado. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco disso, esse início de impacto que ele tem, é que ele não aponta pra realidade, ele aponta pra outra coisa, que muitas vezes é o que acontece com a vida real, né? Às vezes um ponto de choque que acontece na nossa vida em algumas situações, a gente acaba apontando pra outra coisa, quando na realidade o que realmente tá acontecendo é uma coisa bem diferente. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui. Mas por quê? Porque aquilo tu tava apontando que ele estava vivendo em uma realidade mentirosa, era um show. Mas o que ele colocou na cabeça é que ele tava sendo espionado, cara. Como é que o cara coloca isso na cabeça? O porquê que ele estava sendo espionado, né? E é isso que vem na mente dele, Andrigo. Realmente essa parte do filme é bem interessante, porque ele acaba tendo, na verdade, uma epifania ao contrário, né? Achando que a vida dele é real, só que ele está sendo apenas espionado, né? E aí é interessante como o resto da trama acaba contribuindo para ele achar que todas essas questões de ônibus quebrar, ele não poder andar de avião, fazia tudo parte de um grande plano para não fazer ele deixar a ilha, né? E aí é que vem a minha pergunta, e aí vai a Maria. Indiana, que é a grande questão. Será que já há muito tempo não aconteciam coisas erradas ali naquele cenário, ali naquela realidade que ele vivia? Mas se até então ele não percebia, ele não estava atento para aquilo. Não tinha um certo peso para mudanças na vida dele. Eu acho que o que fez com que ele atentasse mais para esses erros foi que ele estava demasiadamente cansado daquela vida que ele estava vivendo. Ele percebia que não era aquilo que ele queria. Desde criança, né, ele tinha essa questão de ser explorador, mas o que impedia ele era justamente essas questões do medo que ele tinha, das coisas que impunham a ele, de acontecimentos na vida dele que ele acreditava reais. Mas aí, a partir do momento que ele começa a ver, que ele começa realmente a perceber, e aí deu a guinada, quando tem aquela questão do rádio, né, ele é uma coisa errada, alguém está me espionando, ele acredita que é uma coisa, mas é outra, mas ainda assim ele acreditando em outra coisa que não é, ele começa aí a perceber os erros, e a partir daí é que ele começa a ver que realmente a vida dele está toda errada de alguma forma, não tem alguma coisa certa ali, né? Aliados também, é uma coisa que a gente está esquecendo, aliado também a um que a gente pode chamar de bug na Matrix da realidade do Truman, né, Andrigo? Já que o Andrigo quer falar de Matrix, e o que é o bug além daquele filme? É justamente aquela moça que ele se apaixona, que ele não pode ter nada com ela, porque ela é só uma atriz, ela foi colocada lá, mas ele vai e ele se apaixona por ela, e ela é tirada da vida dele, mas ele nunca esquece ela. E que, digamos de passagem, é muito mais bonita que aquela mulher baranga dele, né? Isso aí eu deixo pra vocês opinarem, mas assim, o ponto de vista que eu tenho em relação a essa observação que você trouxe, Marques, e será que já não aconteciam esse tipo de coisas dentro da redoma do show do Truman? Talvez até já acontecia, mas uma coisa que também vem, que me chama a atenção, é que justamente no começo do filme, ou algum ponto do filme, eles mencionam o fato de o Truman estar pra completar, ou já completou, acabou de completar 30 anos, né? Então, com a maturidade, você começa a enxergar as coisas de maneira diferente. Tudo bem, tô querendo dizer que quem tem 30 anos é velho, até porque eu tenho mais do que isso, mas é... como eu posso dizer? Mas quem tá dizendo que... mesmo você, que você não tem 30 anos, mas você tem lá, assim, 20, alguma coisa, você olha pra sua vida, quando você era pra trás, quando você era adolescente, alguma coisa, você fala, meu, como eu era idiota, ou como eu entendi as coisas errado. Então, não é a questão... basicamente, ela chamou o Marques de idiota mais, mas sim a maturidade que vem com já o tempo, tem 26 anos, Adri. Que faz você enxergar as coisas de maneiras diferentes. Então, aí que ela ele entrou só, na... só 30, a partir dessa maturidade que ele começou a enxergar as coisas e entrou naquela crise de existencialismo, como o Andrigo tava dizendo, né? Tudo de repente começa a parecer muito bizarro. É, eu já passei por várias dessas já. Aos 32 anos, eu posso dizer que já tive várias crises existencialistas. Até que eu me convenci que eu sou o novo anticristo, aí eu resolvi tudo. Então, realmente, o mundo coopera para que eu assuma o poder global em breve. Ai, cara. Desculpa, Rodrigo. Eu sei que você leva a sério isso, cara. Mas eu não consigo deixar de ir, cara. Porque... desculpa, eu gosto não, de é que o ouvinte do AlphaCast, ele fica... tem até um bingo na internet. Qual que é o momento que eu vou falar isso do cast? Todo cast tem uma vez. É, pois é. Ou que você vai falar que acredita nos deuses astronautas. Eu já falei, por exemplo. Nós, hoje, nós somos o grande show de Truman de uma raça, por exemplo, dos Greys. Os Greys estão lá, criaram a gente desde a mebinha e tal. E qual que é a graça deles nesse show? É ver como que a gente vai evoluir. Então, imagina, deve ter até apostas. Outra coisa que eu não tinha tentado pro filme, que fala que ele vai completar os 30 anos, né? O show vai completar os 30 anos e, consequentemente, ele, porque o show acompanha a vida dele mesmo antes dele nascer, né? Até ele como na barriga da mãe, né? E ele vai completar os 30 e tem essa questão da maturidade. E é interessante analisar isso porque você começa a ver também que o filme, ele mexe muito com essa questão de que quando você vai completando a maturidade, você vai conseguindo ver, conseguindo perceber as coisas que realmente você quer, as coisas que realmente estão erradas, as coisas que realmente você quer mudar na sua vida e a partir daí fazer a sua vida, né? Em relação à maturidade vai chegando. Eu vi uma pesquisa uma vez que diz que os homens só conseguem chegar à maturidade total quando eles completam 50 anos. As mulheres bem antes. Eu acredito nessa questão dos homens porque realmente, cara, o homem ele é bem babaca, até mais ou menos essa idade mesmo. Olha, não sou eu que tô dizendo, é você. Mesmo que ele seja equilibrado, não sei o quê, às vezes ele faz certas coisas que né, enfim. Ah, não, mas assim, brincadeiras à parte, mulher, ela é mais, cara, ela consegue analisar mais certas situações, ambos, né, tanto ele como ela, ele consegue analisar essas situações que ela não analisa facilmente, e ela também consegue analisar e ele não consegue analisar facilmente. Eu tenho que ser muito cuidadoso falando isso, porque senão as feministas de plantão vão dizer aí que eu tô dizendo dizendo que mulher não consegue fazer nada. Voltando à questão da mulher lá que ele gosta, né, que ele ama, que ele tem uma... ele sente algo por ela, a gente percebe que ela também é um dos agentes motivadores pra ele querer mudar, porque na realidade, desde o começo do filme, ali no começo, né, quem nunca assistiu o filme, ou na época que o filme foi lançado, a gente não sabe direito o que ele tá fazendo, o que que ele tá formando ali, quem é aquela mulher, o porquê e para que ele tá fazendo aquilo. E aí a gente entende que mesmo que a gente viva, nos coloque em uma redoma, né, vamos colocar assim, o filme é isso, tem algo na gente que sempre vai apontar pra aquilo que a gente realmente quer. E no Truman, foi justamente a questão amorosa. A gente percebe que ele não ama a mulher dele. Eu não sei se vocês perceberam isso no filme, mas pra mim, cara, ele não ama a mulher dele. Ele casou com ela porque é justamente aquilo que a gente já falou. Foi uma coisa planejada e eles, os produtores, quem fazia o show, o diretor, empurrou ela pra ele até certo ponto que ele se viu obrigado a casar com ela. Que ele se viu em um sentimento... Ouviu que era conveniente. Exato. Também. Exato. Mas na realidade ele não ama. Eu consigo ver isso nele. Como ele fala com ela, como ele interage com ela. Ele realmente não ama ela. Não gosta dela. É, na verdade isso aí chama o poder da paldurecência. Então, quando ele foi lá no baile, lá o membro dele ficou rígido. Então ele queria encontrar com a mulher de novo. A gente então, está ele falando ficava lá tão cheirando. Filosoficamente aqui, tão legal, tão bom. Andriga tem que... Você não tem nada de amor, não. É tesão. Sempre tem que ter um ponto no podcast que a gente tá falando filosoficamente. Andriga tem que vir pro lado da... Com a polêmica. É. E ele ama realmente ali. Eu consigo ver que é isso também que motiva ele muito. Aí ele começa a ver que ele não gosta daquela vida. Aí ele começa a ter tédio da vida que ele tem com a mulher dele, ele quer ser explorador. E aí o que motiva ele a realmente sair de onde ele está é a partir do momento em que a mulher dele deixa ele, né, de mentira, e ele lembra daquela menina que ele tanto amava, da mulher lá que ele tanto amava e vai atrás dela. É o que motiva ele. Mas a mulher dele não deixou ele, deixou ele? Deixou. Ela deixa ele no filme, ela vai embora. Ele deixou porque em certo ponto do filme ele tem uma paranoia, né, uma paranoia verdadeira, mas assim, enfim, pro show ali é uma paranoia, que ele começa a querer puxar alguma coisa dela, meio que ameaçar ela, e aí os produtores usam isso como uma carta aí na manga para minar todas as ideias que ele tinha, fazer com que ela vá embora. E aí é que vem o ponto da cartada, que eu lembrei agora, né? Eles tentam fazer com que ele esqueça tudo aquilo, de todas aquelas questões, colocando justamente aquilo que é o ponto que faz com que ele queira sair. E aí eles usam esse ponto contra ele, que é um novo amor. Ele coloca aquela nova atriz, né, no trabalho dele e tal, mas não sabem eles que ali já é um momento em que o Truman ele já tá decidido, né, cara? É o momento que ele tá fingindo, né, que ele tá acompanhando tudo, e ele começa a planejar a fuga dele. E é muito interessante a gente ver isso, como isso realmente acontece hoje em dia, né? Não, eu acho que agora eu infelizmente vou ter que concordar com o Andrigo, né? Porque não sei se ele tava fingindo ou não também, não sei se eu posso concordar ainda 100%, mas assim que chegou aquela moça nova no trabalho, ele já pareceu bem interessado, né? Eu pensei que você ia falar as mesmas palavras que ele falou. Meu Deus, ela não vai falar essa palavra. Você não, Mariana, por favor. Não, eu tenho que manter a classe. Manter a classe, uma menina tão meiga, uma menina tão educada, uma menina tão... uma menina que não sai palavras torpes da boca dela. E aí a gente tem um ponto inicial que leva ele à libertação. A gente tá na questão da descoberta, um ato da descoberta, que é o que a gente chama de epifania, ou que até a gente chama no teatro, ou nos livros, ou no cinema, daquilo que a gente chama de Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é o que a gente chama do ponto que faz com que o personagem do filme, ou os personagens principais do filme, eles comecem a perceber, ou comecem a realmente ir para o fim da sua jornada. Eles comecem a entender realmente o que é a sua jornada. Aonde a sua jornada começa e pra onde ela tem que ir. Resumindo, qual é o Deus Ex Machina do Neo? A gente poderia dizer que é o Morfeu, né? No início do filme, do Matrix, porque ele mostra as duas pílulas. Mas na realidade não é. Na minha opinião, o Deus Ex Machina do Neo é o agente Smith. Que é ele que entra dentro do Neo e faz com que o Neo, né? Ele que entra não, ele que atira no Neo lá e faz com que o Neo comece a, enfim, se tornar o escolhido. Enfim, o Deus Ex Machina é isso, é aquele que dá o ponto de início para o ato final para que você entenda qual é a sua jornada, qual é o fim da sua jornada. Basicamente é isso. É, na verdade não é aquele, na verdade a ideia é que tem que ser alguma coisa que altere a mecânica da cena, que altere a mecânica do universo. Alguma coisa ou alguém. O qual ou está alguém. Inserido. Alguma coisa ou alguém. É, alguma coisa ou alguém que seja superior a isso, que altere a mecânica e que possa conduzir a trama para um final dentro daquela mecânica, por mais impossível que seja. Isso. E no caso do Truman, a gente tem aí como Deus Ex Machina, a epifania dele, justamente o pai dele, que é o trauma que ele tem, né? Da questão do pai dele morreu, supostamente morreu afogado porque ele queria velejar. E aí ele encontra o pai dele na rua, ele olha pro pai dele e diz, pai, e aí ele começa a ver que realmente tem alguma coisa errada. E ele começa a procurar. E aí a gente tem já lá no finalzinho, quando eles fazem um reencontro com o pai dele, né? Aquele reencontro com o suposto pai dele, onde ele realmente vê e fala, não, tem algo errado, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui pra eu descobrir que tem algo errado. Porque até então ele sabia que tinha alguma coisa errada, mas ele não sabia realmente que ele vivia em um reality. Ele sabia que as pessoas estavam enganando ele de alguma forma, mas ele não sabia o que era. Agora vamos falar uma coisa. O filme em si, ele é muito legal porque ele é factível, como eu falei. É uma coisa que poderia acontecer. Mas uma coisa idiota é esse negócio da redoma. Pra que precisava de uma redoma dentro do Shodoma? Não era mais negócio os caras terem escolhido uma ilha lá no Kinkajó de Fiji e falado que aquela ilha onde o cara nasceu, precisava o cara realmente gastar milhões de dólares numa redoma de ferro ao redor da cidade? Eu acho que é justamente pra o cara conseguir ter um controle maior, que mesmo tendo uma redoma e tendo, assim, entre aspas, um controle de quem entra e quem sai, teve um invasor lá no capítulo de Natal, não sei quantos anos Truman tinha, mas o cara sai da caixa de presente e fala, Truman, você tá na televisão! Eu consegui, sou no show do Truman! Legal, aquele cara. Sabe? Se o cara simplesmente pegasse uma ilha em qualquer lugar, ele podia, sei lá, qualquer um louco aí podia arranjar um helicóptero, alguma coisa, e ir lá e cair de paraquedas, não sei, e invadir de qualquer maneira. Não, ele conseguiu, né? Um cara que caiu de paraquedas então... também, tem uma cena do cara que caiu de paraquedas. Não, mas você está na TV! Só que ele tá de costas, aí os guardas conseguem pegar o cara. Tem uma cena assim também. Essa aí fica bem meio mal explicada, né? Porque como é que eles vão voar alguma coisa dentro dessa redoma, por mais que ela seja grande, não sei. Dentro de uma redoma, é... Mas eu acho que ele pulou de algum lugar alto, sei lá, porque é uma redoma muito grande, né, cara? Que ele tá bem grandona mesmo. É tipo, aí é mais um lugar onde o Simpson se inspirou também, né? Aquela redoma lá do presidente Schwarzenegger foi inspirado nessa daí. Eu acho, André, que isso vai muito mais além da questão de ter um motivo pra falar do porquê ele está isolado do mundo. Eu acho que vai além dessa questão. É muito mais pela questão de mostrar qual é a mensagem do filme. Que às vezes a gente está realmente preso em uma redoma. Nossa, entendeu? A gente não consegue perceber o que tá acontecendo ao nosso redor, justamente por causa disso, entendeu? Eu acho que é basicamente isso, né? Não é só pela questão de, temos que pôr alguma coisa no roteiro para dizer o porquê que ele está isolado do mundo. Realmente, eu também concordo com você, eles poderiam, se fosse por essa questão, eles poderiam ter muito bem escolhido uma ilha, seria bem melhor. É bem mais factível, né? Exato. Não se necessitava dessa solução que não existe, digamos, sim, na vida real, né? Mas eu acho que precisava acho que a redoma foi justamente posta de propósito no roteiro pra justamente ter essa questão da mensagem. E outra, se não fosse uma redoma, não teria aquelas questões dos erros. Por exemplo, o negócio lá caindo do céu, ele vendo o elevador, que na realidade era o camarim, ele começando a perceber os erros que tinham ali naquele local, o rádio. Enfim, acho que foi colocado de propósito justamente pra ter essa noção do roteiro, ter esse desenrolar. E já que a gente tá falando de erro do filme, coisas que não são tão factíveis, imagina como era chato assistir o show de Truman nos primeiros, sei lá, 3 mil dias. Você vai assistir um bebê de 2 meses de idade e dormir 8 horas por dia. Imagina, o show de Truman dia 60. Truman acorda. Outra Truman coisa, vomita. Olha aí, André, você sem querer apontou pra uma coisa que pode também ser uma mensagem implícita dentro do filme, que é justamente hoje em dia a gama de programas que existem sem nenhum conteúdo. Realmente não tem um conteúdo. O programa das Kardashian é um desses, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele é fanático por isso. Às vezes eu vou na casa dele e esse meu amigo, que é casado, ele e a esposa gostam de assistir o programa das Kardashian, gente. O que que tem nesse programa delas aí? Ficou meio difícil de entender. Ah, eu acho que... Qual que é o nome do programa? É Vivendo com as Kardashians. Ah, tá, sei isso lá, aí passa coisa no... Coisa com as Kardashians. TV a cabo. Sim. Aí o que que mostra? Sim, aí que eles ficam seguindo elas pra cima e pra baixo e assim, não tem nada. Não, mas agora, vamos falar agora no pé do ouvido mais uma vez pro amiguinho Alfa aqui. Amiguinho Alfa, já que nós entramos agora nesse negócio de falar sobre coisas vazias, né? Pois quem aqui assiste Big Brother? É isso que eu ia falar quem agora. Quem assiste Big Brother? Agora. Cara, é muito ridículo, é muito idiota, muito imbecil. Como que alguém, sã consciência, assina, sei lá, pay-per-view do Big Brother, entendeu? Pra ver a pessoa brigar lá 24 horas por dia. Que negócio imbecil, cara. Fazer o quê, né? Eu tenho a vergonha de dizer que eu ainda acompanhei o primeiro. Eu era novo. O primeiro, talvez. A gente era novo, mas assim, eu também lembro muito vagamente, mas eu acho que, sinceramente, acompanhar Big Brother, ou às vezes até mesmo novela, eu acho que é falta de um terreno pra carpir. Não, já me vieram com a seguinte expressão. Assiste, não quer assistir novela, mas assiste séries. Eu parei, respirei, pensei cá comigo, não acredito que ele fez essa comparação. Novela e séries, eu não acredito que ele fez essa comparação. Mas é igual futebol, bem. Quem que assiste hoje em dia é futebol. Não, Rodrigo, olha, brasileira. Por favor. Tem um cara aqui do Rodrigo, cast que não quer gravar um cast agora depois, porque vai gravar, assistir futebol. Exato, põe a seleção, é isso aí. Alienação popular, alienação. Pô, por que você não acompanha o curling brasileiro? O curling brasileiro tá lá nas Olimpíadas de Inverno. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Bom, e aí a gente chega na parte da libertação. Depois que ele já passou pela fase da inocência e aí ele já teve toda essa questão de descobrir aonde ele estava vivendo, ele começa agora a querer realmente mudar. E para mudar, ele tem de enfrentar os seus medos. Eu junto o mudar ao enfrentar os medos, porque é isso que acontece. A gente tem ali, como eu falei, né, o Deus Ex Machina, a epifania dele a partir do momento que ele encontra o pai, que ele vê o pai, depois ele reencontra o pai ali na ponte, e ele decide ter essa mudança. E aí vem aquela questão que ele começa fingir que ele faz parte daquele mundo. Ele começa a querer dizer que ele faz parte daquele mundo. E aí eu quero que o Andrigo, por favor, Andrigo, você agora tem a liberdade de encaixar o que você queria dizer desde o começo do cast. Você queria apontar para um algo aí, que é filosófico, por favor. Não, amigo. Agora eu magoei. Vocês não querem falar sobre filosofia, eu magoei. Eu vou lá no Filosofocast falar de existencialismo. Tem esse podcast? Não tem, se não tem, eu vou criar. Filosofocast. Vá, fale, por favor. Nos entrega aí o seu parecer. Que você ia... Não, na verdade, essa parte da filosofia é mais o primeiro ato, né, meu caro? Porque, na verdade, aqui agora ele já estaria, então, rompendo as amarras, ele já teria escolhido a pílula vermelha, ou é azul, que eu não lembro, mas já teria pegado a pílula do Morfeu, que fazia se libertar da Matrix, e ele estaria agora se libertando nesse terceiro ato, né? Mas o primeiro ato é muito essa questão existencialista de pensar o que, que é real, porque já dizia o nosso querido Aristóteles, né? Que hoje em dia, né? Só 4 mil anos. Que o mundo. Hoje em dia, na época dele. É, o mundo é separado por duas grandes vertentes: a vertente do mundo sensível e o mundo inteligível. Então, se o mundo sensível, ou seja, todas as coisas que nós sentimos, eles chegam através da gente pelo inteligível, então o que, que é sensível? Tudo que é sensível também é inteligível. Tudo que você sente também não passa de ser um pulso elétrico, uma sinapse dentro dos seus neurônios. Então, o show de Truman, ele traz muito esse questionamento. Não do ponto de vista cerebral, como da Matrix, por exemplo, que aí nós estamos falando num nível já de sinapse, né? Mas do ponto de vista do mundo artificial, que ele não sabe que tá inserido, onde ele tem um Deus Ex Machina, que é o Ed Harris lá, ou não sei o nome dele no filme, mas que é o cara que comanda aquela Matrix, aquela... O Christoph. O cara que criou o show, e ele é o Deus daquele, é como se fosse o engenheiro da Matrix. Que ele é o cara. Inclusive, que desculpa, que ele... entre parênteses, inclusive tem uma tese que esse filme também ele fala e ele mexe muito com essa questão religiosa, né? Ele também fala muito com essa questão religiosa, de você seguir certos padrões religiosos e etc. Que é uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas a gente pode falar outro dia. Finalizando essa questão existencialista, né? Isso foi questionado por Aristóteles e depois foi solidificado pela teoria kierkegaardiana, né? Nos idos de 1890. E que depois o nosso grande Nietzsche veio ali com o humano, demasiado humano, o dia que chorou Zaratustra, e acabou meio que solidificando esse existencialismo no niilismo, né? O niilismo nada mais do que o existencialismo vazio, né? Que se questiona, afinal, por que estamos aqui, como estamos aqui, por que estamos aqui, né? E nesse ponto se aproxima muito de uma experiência religiosa mesmo, porque você tem um Deus ali, né? Agora, o que, que aquele Deus quer com você? Quer que você evolua? Quer que você cresça? Ou só quer tirar sarro da tua cara? Ou que esse Deus só quer que você siga as regras e espere até um julgamento final, que você não sabe quando vem? Bom, e a gente tem essa questão que o André falou, mudar e enfrentar. Ele decide enfrentar, e a gente tem aquela cena final, que é, pra mim, a melhor cena do que é onde o diretor se apresenta a ele, e aí fala quem ele é, o porquê ele está ali, como tudo aconteceu, e dá uma escolha a ele, dá um livre arbítrio a ele, e aí mexe novamente com a questão religiosa, né? Mas aí também entra em questão junto com Matrix, né? Porque a gente pode fazer um paralelo ali com aquela cena justamente da pílula, né, Andrigo? Você escolhe a azul, você escolhe a vermelha. É, inclusive eu acho que o nome desse AlphaCast devia ser Show de Truman versus Matrix, que a gente tá falando mais de Matrix do que Show de Truman, né? Não, mas aí tem essa questão, porque, assim, depois que o filme acaba, que depois ele sai por aquela porta, o filme acaba com aqueles dois policiais, né? E a gente não sabe mais o que acontece com o Truman depois dali. Será que o Truman realmente se ficou feliz, se tornou feliz depois dali? A gente tem a concepção que sim, né? Já que ele queria, a mulher foi atrás dele. Mas enfim, N coisas podem ter acontecido. Eu acredito que a intenção do diretor quando ele... Diretor e do roteirista quando ele fez... Eu não sei se o roteirista colocou essa cena, se foi uma opção do diretor, mas enfim. Eu não sei qual foi a intenção. Inclusive o roteirista desse filme é o mesmo do Gataca, aquela experiência genética. Ah, né? É? Bom, o que aconteceu com o Truman? Então acho que a intenção foi justamente deixar esse impasse na nossa mente. Uns mais pessimistas podem dizer que ele se deu mal, porque ele foi viver em um mundo que ele não conhecia, e enfim, ele não se adaptou. Outros podem dizer que ele conseguiu se adaptar, mas N coisas podem ter acontecido. Essa cena é muito interessante, mas na mesma situação, o que vocês fariam? Vocês escolheriam a pílula azul ou a pílula vermelha? Vocês escolheriam sair daquela redoma ou continuar ali, como o diretor falou? Eu te conheço melhor do que ninguém, né? Antes de responder essa pergunta, qual seria a escolha de pílula azul e enfim, não vou falar a palavra com P aí, que o Andrigo é a palavra favorita dele. Eu acho que o Truman, ele começou a enfrentar aquela cena no final, não exatamente, eu acho, pra mim, na minha opinião, né, que não é aquilo que se resume a enfrentar, porque ele começou aos poucos a enfrentar. Ele começou na cena que ele chamou a mulher pra dentro do carro pra falar: olha lá, ó, vai passar a mulher na bicicleta, o cara com as flores, o Fusca amassado, né? E aí, conforme ele queria dirigir pra fora da ilha, como ele tinha medo de dirigir sobre a água, o que ele fez? Ele fechou os olhos e pisou no acelerador e mandou a mulher segurar o volante. Então, entre aspas, ele não dirigiu. Então, ali ele começou a enfrentar o medo da água. O policial chamou ele pelo nome, ele nunca viu o policial. Ele falou: não, alguma coisa tá errada. Ele já saiu do carro pra querer brigar. Então, aos poucos, ele começou a enfrentar aquela situação de anormalidade. Eu não sei, essa é a minha opinião. Não, ali foi enfrentamento. A cena final foi a questão da escolha, né? Que ele tava naquela porta e aí ele tinha que fazer uma escolha. Ele descobriu tudo e aí ele tinha que fazer aquela escolha. Mas, realmente, o enfrentamento dele foi justamente quando ele viu algo de errado e ele começou a querer sair daquilo. Foi o enfrentamento que teve. Mas responda a pergunta. Não vou falar a pílula. Mas você escolheria viver na Matrix ou sair da Matrix? Viver na Redoma ou sair dela? Eu cairia fora. Andrigo, o que você escolheria? Você escolheria ficar com a carne suculenta ou escolheria deixar de experimentar o sabor da carne? Ah, eu acho... Você entendeu a referência. Vamos ver se você entendeu a referência. Ah, não, imagina. Eu só que era... Eu tô viciado por Matrix, eu até mandei tatuagem na minha bunda. Tá escrito assim: o segredo é que a colher não existe na minha bunda. Sei. Vai, continua. Agora, a grande questão não é se a gente aceita sair ou ficar na Matrix. Nós estamos numa Matrix hoje. Amiguinho Alpha, começa a pensar, olhar do seu lado aí. Nós somos um programa de TV dos extraterrestres. Isso aí é muito claro. Você viu Donald Trump ganhando as eleições. Temer aqui no Brasil, o Dória ganhou em São Paulo, nós estamos caminhando agora para um novo mundo onde será unido pela bandeira comunista chinesa, entendeu? Então, nonsenses à parte, quem garante que a gente não é um programa de TV extraterrestre? Eu acho que nós somos, eu acho que essa é a nossa função enquanto seres humanos aqui na Terra. Ser uma bateria para os extraterrestres, só isso? Não tô falando da questão da Matrix, era bateria, nós somos só diversão para eles. Nós tem um episódio do Simpson que é assim, a Lisa vai lá e cria vida dentro de um copo. Então nós somos essa vida que a Lisa criou dentro do copo. Ah não, até se obviamente se for pensar por esse ponto de vista, né, olhar a raça humana de fora e pensar, que bando de idiotas, né, porque não só, enfim, eleição de Trump e todas essas bizarrices que acontecem no mundo, né, Darwin Awards todo ano, por exemplo, é algo que eu falo, como que o cara conseguiu, né, ver por esse ponto realmente, né, a gente faz muita coisa idiota e não só pra fora, vamos supor, se os aliens estiverem realmente nos assistindo, como diz o Andrigo, mas também entre nós, sabe, a exposição que as pessoas fazem de própria hoje em dia em rede social, eu acho que já tá ficando demais. Os aliens são tão legais que eles vieram há 3 mil anos atrás ensinar os egípcios a empilharem pedra. Mas tudo bem. Tudo bem. Nada contra isso. Eles têm uma tecnologia tão grande, mas vieram ensinar a empilhar pedra. Mas tudo bem. Mas é a mesma coisa que assistiu o Truman com 60 dias lá, que nem o Andrigo falou. É. Hoje Truman dormiu o dia inteiro. Hoje Truman usou 5 fraldas. É verdade. Bom, amiguinho Alfa, muito obrigado a vocês que escutaram até aqui. Estamos terminando esse episódio maroto. Falamos um pouco aí do Show de Truman. Esse filme muito bom, muito bacana. Um filme que eu recomendo, nós recomendamos a todos. Voltando a dizer, vou deixar aqui em download para vocês fazerem um download, se vocês quiserem escutar. É, direto do meu Google Drive, um episódio do meu antigo podcast, MisturaCast, que falamos sobre o Show de Truman. Para complementar esse episódio também, vou deixar aqui, tá? É, ele vai colocar uns vírus também para ele deixar o seu computador zumbi para editar os podcasts para ele. É tipo aquele episódio 2 lá do Black Mirror lá. É o Marx que tá por trás. Bom, muito obrigado a todos vocês que escutaram. Valeu mesmo. É, Mariana, muito obrigado mais uma vez aqui. Aceitou o nosso convite. Aturou o Andrigo. Você é uma guerreira, Mariana. Muito obrigado. Imagina, obrigado pelo convite, como sempre. E precisar, só chamar. Ok, da próxima vez se chamaremos. A próxima vez vamos falar da pílula do Andrigo. Não, mentira, não vamos falar disso. E você vai chamar a Mariana pra falar de Viagra, é isso mesmo? Tô brincando, palhaço. Andrigo, Alfa Marche, muito obrigado, mais um Alfa gravado. Como é que você se sente com esse penúltimo Alfa? Penúltimo Alfa não, né? Antepenúltimo Alfa do ano. Nós estamos no final aí da nossa Season 2, né? Já são 2 anos de AlphaCast, quem diria, aí estamos chegando no segundo ano. E é isso aí, amiguinho Alfa. Eu agradeço você que tá aqui nos prestigiando. Você viu que as nossas análises cinematográficas, elas não são tão técnicas como do PH Santos, mas as análises técnicas nossas não são tão pautadas assim pelas tecnicidades do mundo da fotografia, do mundo do... Tirando Marx aí, que entende pra caramba de cinema, nós somos todos iletrados em termos de cinema, né? Mas você viu que a filosofia tá sempre presente, e principalmente os extraterrestres estarão sempre presentes aqui no nosso AlphaCast. Eu tô indo amanhã lá pra São Tomé das Letras, gostaria... Bom, quando sair o cast, eu já vou ter voltado. Se vocês olharem a foto do Andrigo, vocês vão dizer que realmente os extraterrestres estão aqui. E aí vamos mandar energias positivas que eu vou lá pra tentar encontrar lá os aliens pra ver se eles me dão os próprios objetivos aí pra conquistar o mundo. Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado e até o próximo AlphaCast. Ah, e é isso aí, galera. Muito obrigado. E não se esqueça de ir lá no iTunes, dar as estrelinhas, ok? Não se esqueça. Faça isso. Vá lá. Escute a gente no iTunes. Nos ajude. Nosso feed também tá aqui na postagem. Vai lá no nosso feed. Se inscreva no feed. Assine ele, ok? Mande também um recadinho pro nosso e-mail. Qual é o e-mail, Andrigo? papoalfa@gmail.com. Mas só o Marques tem a senha e ele nunca deu a senha pra nós. Eu já dei a senha pra você, sim. Você que perdeu. O nosso Facebook é o facebook.com/papoalfa. Alfa e o Twitter, Andrigo sempre tá pelo Twitter. Eu não sou muito de Twitter, mas o Andrigo tá lá. Qual é o Twitter, Andrigo? Nosso Twitter é @papoalfa, que até a Mariana tweetou a gente essa semana. É isso, acompanhe lá. Sempre tem treta do Andrigo pra vocês que gostam, ok? Eu não sou tão ruim assim, gente. O Marcos tá fazendo muita campanha negativa. E aí, seus amiguinhos que estão dentro da redoma, conclamamos todos os alfas. Concordou, fale com a gente. Discordou, fale com a gente. Só não fique indiferente. Nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações e lembrem-se, Ade Augusta per Angustia. Por caminhos difíceis, chegamos à glória. E a glória significa dominar o mundo. Ai, meu Deus. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.